LS, 3560? Prezado, LS, inicia redução para aproximação e forma localizador, 3560. Vai informar, 3560. 4, foram aí, pista livre. 4. Pisou 3560. Contact final ILS, torre 118.6, até 3560. 18.6. Ô, triplo papá Romeu Lima. Sente, Romeu Lima, autorizado pouso, parado, travesseiro no 7, vento no 20 graus, 089. Parado no 7, Lima. Com no 884, sobre a informação, tem um Robson 44 aproximando diretamente para travesseiro no 7, não interfere com essa aproximação. Assim que eu vou no 824 para procurar pelo trato. Passaria 2224, só uso no 4, que der a direito no 219. Direito no 219. No 884, pouso autorizado 10, vento no 20 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, gol no 884. 1251, Altern 13325. 3515, 1325, 1337. Torre Salvador, tá 3560, boa noite. Estamos passando externo, visual, baixado e gravado. Tá 3560, tô ciente, o número 2 aproximação, informaria pista livre. Aguarda o 3560. Na 17 Lima. Gente, livre à direita após a trabata, só uso no meio. Muito obrigado, madame. Boa noite. Gente, boa noite. O pato seria 2224, confirmando. Praticamente seria quilo para o pato 3. 184, só uso no meio, libera à direita, 1219. 3219, boa noite, 84. Solo, trip 52 no 7. Trip 52 no 7, solo. Você dispõe da nossa autorização do nosso plano para Aracaju, senhor? Negativo, confirma o horário. Não, só para antecipar para o 50 da presente. É, estamos sem a informação Quebec. Quando disponível autorização, nível 150, por gentileza, junto ao centro Recife para o trip 52 no 7. Solo Salvador, gol no 884, ingressando na Alfa, Juliette. Gol no 884, destaque-se Alfa, Juliette, ponto 07. Alfa, Juliette, 307, gol no 884. Michael, confirma a intenção de gol. Gente, 500 pés, pronto, outro Salvador, autorizado, Michael, controle 1 no 9, 8, assistindo 0 1 no 4, Michael, Mike. Mano, Pato 5, se não é táxi 318, meia dúzia. Max Mike. Semana, o trip 52 no meio, ok? Sim, a autorização é para o 52 no meio, perdão. Ok, ciente, o seu plano deve estar chegando no sistema daqui a 3 minutos. O 52 no meio, só um minuto. Só aguardando. Ok, muito obrigado. Acho que é o meu Thiago, confirma o Pato 50. Gente, autorizado 360 para Serra Bravo, Charlie Papá e Upper Whisky 50, decola pista no 0 com a direita, saída da El Leda após e deve controle 1 no 9, 8, acena 5102. Mike of Mike? Vou pro táxi. Táxi autorizado, vai decolar da pista ou da do pátio? Do pátio. Decolagem autorizada exatamente do pátio, com ProNorte, Mike of Mike, vento 120 graus, 099. Mike, Cristiano. 3560, solo 18, libera direita, 1219. Direita, 1219, tá? 3560. Solo Salvador, uma boa tarde, 3560. Mike of Mike, fora do solo, 19, controle 1, 98. Mike. Oi, de Salvador, esse é o Webjet 5810. Estamos a 1,5 milha do marcador externo, baixar travado externo. Webjet 5810, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. 1-2-0-08, nível pouso, Webjet 5810. Eita. Saída da Elvo, após da Elvo Aleta, após voa BDF, controle 1-9-8, assina 5-1-3, então 3-6-3. Ciente, 500 pés na escuta, Mike, Golf Mike. Mike. Após da Elvo Aleta, BDF, 19-8, controle 5-1-3. Cotejamento está correto, reporta push, 3-6-3. Vai reportar na pushback 5810, solo 22, a livrão 219. 219. taxa autorizada até a Papá. Revoga para ingresso e decolagem. Zero, livre táxi, Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, 02. Fala, Salvador, boa noite. Voo no 613, portão 1. Informação Quebec, autorização Brasília, pronto para a Copa. Confirmando, aeronave de Copa. Muito chiado nessa transmissão, se muito rir de fundo, puder confirmar? Podia confirmar a matrícula da aeronave, não copiei o número? Ah, é o Gol no 613, cara. 613, Brasília, nível 360, aguarda a cópia, coordenação. Ok, obrigado. Brasília 360, autorizado via peso 17, decolapista no zero, curva direita, saída gole, transição fita, controle 119, decimal 8, aceno 5114, por número 3. Bona número 3, autorizado, Brasília 360, via peso 17, decola da 10, curva direita, saída gole, transição fita, 198, controle, transponder 3114, corrigindo 5114, transponder gol, número 3. Fechamento correto, ponta push, por número 3. Portaria, obrigado. Para o Gol 985. Sim, tem um. Já tem socorro aqui. Guarulhos 360 via Whisky 50, decola pista no zero, curva direita. Saída da Euleda após PIDEV. Controle 119, decimal 8, aciona 5115. Gol no 885. É, entendeu? Rota para Guarulhos. Pela 50 na Dael Leda, com curva direita 5115 e 198, controle? Afirmo, está correto, confirma o nível 360 e após Leda voa a PIDEV para interceptar o Rio Gol no 85 a porta puxa. Nível 360, depois de Leda, PIDEV Gol no 85, chamada para o puxa. Triplo 5216 confirmando o horário que está no repetitivo, é 22:02. Então chega 30 minutos antes desse horário, chega no sistema da torre, não sei. Aguardo. Aguardo sim, senhor, sem problema. Confere o horário, 22:02. Solo Gol no 940, está pronto para pushback, acionamento, posição é assim. Exato, pushback acionado, Papa Gol no 940. Entendeu que está livre, o pushback, acionamento vai reportar para o táxi, Gol no 940. Agora eu posso ligar aqui para o centro de coordenadas. Estou ligando para o centro, aguarda mantendo posição na cabeceira. Mantenha a posição para coordenar o nível com o centro. Franco Uniforme, autorizado nível 240, modifico o transponder para 5072. E a saída vai ser da Euleda. Afirmativo, esquenta uniforme, ginecologia autorizada da 17, vento 11, 0 grau, 089. Ciente. Boa tarde, Altan 3695, consideração de tráfego para São Paulo Comum, informação Quebec, nível de voo 360. Afirmo. Confira se teve mais alguma DLA pela companhia. A DLA que eu tenho aqui para 2000 já está vencida. Vou entrar em contato com o espaço aqui, então, ok? Sim. Eu sou Rodolfo, boa noite, Santa Tremena, 2, cruza 190 para 1-0-0-7-10. Autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 62 e vigilância radar. Autorizado ETAP inicialmente. Whisky uniforme decolado aos 32, controle 1198. 398, Whisky uniforme. E confirme o TAP? Qual foi a mensagem? 695. Sim, repita novamente a mensagem. Informou que foi feita a DLA para 20 horas. Sim, a DLA das 20 horas já venceu. Só um minuto. Sub mantém nível 240, saída da El, vigilância radar. Ok, da El, whisky, grifão. Salvador, voo 1940, está pronto para o ataque, tem 193 a bordo, 4 horas e 10, altera no Galeão. Isso, a gente vem com a torre e o Mike Wolf Mike. Tchau, fute para o dono, 0 torre, 1-1-8, 12, Kringami 12. Juliette Alfa, 1-0, 18, 62, eu vou no nosso batalhão. Salvador da 3603, pushback acionamento, posição 62. Autorizado, pushback acionamento, aponta o táxi 3603. Vai, aguardar o táxi 3603. Salvador, muito boa noite, voo 940. Voo 940, a linha decola, pistão no 0, centro 110 grau 089. A linha B decola, pistão no... 5216, solo. Ah, na sua escuta, solo, Salvador, 5216, prossiga, senhor. 5216, Aracaju, 190 nível, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju, controle 119, décima 8, acena 5126. É, se possível, o senhor poderia recoordenar o nível, senhor, poderia ser nível 150 para o trip 5216. Ah, se solicitar 130, poderia ser direto para onde? Frequência 118.6. Ah, de graça mesmo. O trip 5216. 5216, 130 Aracaju, então está autorizado. Onde fica a saída para Conde, curva esquerda após a decolagem, está 110. Controle 119, decimal 8. Aciona 0264. Transição Conde, curva esquerda após 0264, não transponder, o controle de Salvador em 119, decimal 8, no trip 5216. 5216, confirmando saída Conde, ok? Direto Conde, saída 5216, a porta feedback sonar. Ok, Conde então, saída Conde, confirmando, trip 5216, reportará para o feedback sonar. Volta 3695. 12, está livrando 60, perdeu o contato com o 70 aqui, azul com a 470. Decente, o 4070. Salvador, boa noite, da 3858, transfere. 3858, boa noite, permanente vigilância, chegada a Mari, vê se mantém a 4.000 pés, 1.012 ajuste. 4.012, Mário, 3.2, boa noite. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 4.0, decolou da El, na sua escuta. 4.0, boa noite, Sulemã, tem 360, saída da El, vigilância radar. Da El para 3.60, boa noite, 4.0. Eita, subida da El, leda após o split. Controle 109.8, transfondo 5.127. A correta é ponta push, então 3.695. Cortará. Salo Salvador, 35216. Prossiga. Se o senhor nos autoriza nível 150, a gente tem condição de cumprir o perfil da PUCA Aracaju, senhor. Ok, então aguardo coordenação, eu vou 35216. Ok, irmão. Então está autorizado nível 150 na saída PUCA, transição Aracaju e modifico transponder para 5126. Obrigado, mano. Após 5120 no transponder, 198 é o controle de Salvador, 35216. Vai reportar para o pushback sanamento. Confirma apenas o transponder 5126 e reporta o push. 5126 no transponder, reportará para o pushback de acionamento 5216. Para o táxi, super 3603, 78 POP, 4 de autonomia, alterando o GTL. Táxi via Juliette Alfa, ponte para dar 10, torre 118, são 612, que liga 1012, então 3603. Taxi, Juliette, Alfa, ponta 0163. Alô, TAN 3561, boa noite. Gentileza, quando possível 360 e a saída prevista para Brasília. transição ofício. Confirme, é 3561 mesmo? Positivo, 3561. Então, os calços é aos 11. É porque eu não tenho o seu plano de tempo. Pode ser, de repente, algum outro plano. Tá, eu contei aqui 3561, vou falar com a companhia, obrigado. Mari para chegada Mari, desça e mantenha o nível 0620, vigilância radar. 0620, vigilância 6212, voando Mari. Da 3603, cruzada da linha, decola pistola 0.1, 10 graus, 089. A linha decola 1903603. 0.3325. 1.25, 1.3325, vou no 940, boa. Boa. Azul 4070, desse mantém a 2000, reponte localizador. 4070-2000, reporte no loco. Salvador, boa noite, 5723, 5723, boa noite, desse mantém nível 070 na chegada Mari. Vigilância radar.